Afasta de mim esse cálice. É livre a expressão da atividade intelectual, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Item 9, artigo 5º da Constituição Brasileira. Afasta de mim esse cálice. Cálice.